X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar. We were just calling ahead to see if you have already a clearance for us flying to Fortaleza. Where are you parking? We're parking at Aerostar. Roger, ready to copy? Ready to copy, Alpha Romeo Oscar. Clear to Fortaleza, flight level 390, via Upper Zulu 19, after takeoff runway 10, left turn. Momo departure, front transition, solid control frequency 120.h, squawk 5117. We're flying to the Fortaleza Airport, flight level 390 on the uniform Zulu 19, 10. Runway 10, left turn, departure, Momo, departure, cross, transition, frequency 120.8, squawk 5117, Alfa Romeo. Departure is Momo, and transition, Foxtrot, Romeo, Oscar, Tango, India, Trot. Para o táxi, o Gol 1973, 1822 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. Até o ponto de espera está livre via Índia, 1019 ajuste, a torre 11895. Até o ponto de espera, 1895-1019, obrigado, Gol 1973. Não, meu pai, está Romeu, Romeu, o meu Golfo aguarda. Alfa Romeo Oscar, you just confirming we have Momo departure, Frotti transition, Fox Romeo Oscar Tango India. Read back for it. Call me start up in taxi. We'll call you starting up. Alfa Romeo Oscar, thank you. O meu Golfo, prossiga. Solicitando 230 e você. Recorda 17? Confirma o estacionamento. Como é que é? Romeo Golf para Recife, autorizado 230 via Golf 677, decola da pista 17 com curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju, controle 120 decimal 8, 5077. Autorizado Recife 230, decola 17 esquerda, pista Aracaju, 5077, telefone 208 ao controle. Romeo Golf para o saneamento. 45? Afirmo. Bate o 5, o chama tu em 118.95. Para da PRTR. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo. Romeu Golfo, direcionar, chama o táxi. Vai chamar. Roda Gol 096, portão 08, puxa bem cancelamento. Autorizado no 8, chama o táxi. Para táxi Gol 096. Experimente elétrico, fecha no 0, fecha para 2 reais, altímetro no 0, no 9, reporte estabilizado. Aparece estabilizado, recebo via 0, feito no 0, fecha para 4 reais, altímetro 1 no 0, 1 no 9. Small 1. Watch 1, 0 no 9, avião transviado, confirmando o décimo dia. Roger, hold before position 9, because there is a traffic pushing gate 8. Let's get to the camera 651, you want us to stay clear of the airport? The last 8 lines. Aliado, pronto, 963. Gente, mantém a posição. Mantém. Alfa, box 4. Guarulhos, 3 com 0. 6310, autorizado 3. Considere, é o 6313, só um instante. Você está guardando 6313? Ele curou, curva logo 600 pés que eu preciso da carta, ele já começa a curva. Tá, acabei de ter o colante dele, tá não? Já não. Então, tá, vai aguardar então. É, já. São jatos, já está aqui, já vai começar a curva agora já, 600 pés. Marco Bravo de Lula, decola aos 27, curva esquerda 600 pés, e chama o controle 120-18. 208, boa noite, Zulu. Muito boa noite, é o Azul 4235, centro da Índia, está mantendo o centro 1940. Azul 4235, controle Salvador, a CNB identificação, dessa via chegada bom, para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 019. Com 10019, vai descer via até o 050. O Azul 4235 vai informar quando livrando o 1940. Controle, boa noite, Papatango Mike, Bravo Zulu. Papatango Mike, Bravo Zulu, contato radar na decolagem, suba via saída MOMO, transição frota, para o nível de voo 390. 390 via MOMO, frota, Mike, Bravo Zulu. Papatango November, Índia Vitor. Para Fortaleza, confirme o estacionamento e a pista que decola. Estamos no H da Aerostar, vamos da 1, cara. Torre, Gol, Sol, Gol, 0, 9,5 para o táxi, com 8, 4 a bordo, está na Recife, está para 1,6, 3 horas e 40. 9,6 até o ponto de espera via Índia, torre 1895, 1019, por favor. 1895, ponto de espera via Índia, com 0,96. Paper and India to hold point. Hello, clear answer. Good evening, Sean, your X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar. Information Alpha on board Aerostar, you're ready to start engine. Contact now tower 1 and 8 small 952 is set up engines. Romeo Oscar. 11895, Alpha Romeo. Salvador Tower, good evening, Sean, your X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar. We are at Aerostar, information Alpha, ready to start engine. Roger, clear to start up and report to taxi. Ready to start up, we'll call for taxi, Alpha Romeo Oscar. 5112, confirmando curva esquerda para decolagem, Momo Forte. Como? Transição frote. Ok, a decolagem com curva esquerda, Momo, transição frote. Transponder 5112. Agora também, Momo, transição frote, transponder 5112 na base esquerda. Curva esquerda, vai gastar, vai acionar com a torre em 118.95. Para o táxi, está uma torre ou só um botão de a torre, acionamento táxi, torre em 118.95. Estamos em voo 360, Alfa Sierra Tango Romeo. Alô, tem um Zé, Sérgio. Theo, prossiga. O Mike Anderson, Theo, sua autorização para reporte da posição 03, parte principal, para a posição 1 do pátio 3. Moderado, mais para ele, já. 3305, chama agora a torre 118, décimo 9. 3605, estabilizado, visual comprado. 6605, continua a aproximação, vai para o 64, terça para 3.10, apresenta o Eduna. 3.000, Duna, 6224. Quase. 6, mantém a posição. Mantém. Salve, Tower Charlie X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar Aerostar is ready to taxi, Alpha Mega. Roger, clear to taxi and report to the cross, runway 17. Proceed to taxi, report runway 17, Alpha Romeo Oscar. F3305 de repouso, 160 graus, 1 grau mais. De passando mais para o Lux, agora o centro de Recife, 125.45. Boa. Lado táxi, chame para ingresso no 7. Lado táxi, vai chamar para ingresso no 7, vamos ver um negócio. Romeo Oscar, before runway 17. You're clear to cross the runway and taxi then to your right on taxiway Mike and then left on Lima, and on Lima call 121.1 again to cross the main apron. We're clear to cross, make a right on Mike, left on Lima on the apron, we'll call 219 Alpha Romeo. That's 21-1, okay, 21-1. 21-1 Alpha Romeo. O Romeo Golf está na frota, ingresso. Romeo Golf está autorizado, ingresso, reporte alinhado no 7 pronto. Está na frota, 9973, boa noite, aqui na identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 060, ajuste ao altimetro no 019. Descendo via Golf para o 060. 1019, serão 9973. O 4235 vai livrar o 140. Centro Azul 4235 está autorizado descida para 4 mil pés. Altimetro no 019. Para 4 mil pés, desce via 1019, 4235. Autorizado, senhor táxi. Será 9973, está reautorizado a descida para o nível de voo 050. 050, será 9973. Salvador, boa noite, Altair 3305, livrou. 3305, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Tem que ser de 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Three taxis are April 1, report before position stand 6, leaving gate 6. Contact now Tower 1, my name is 115. 1852, Tango, 651, 1 ready for departure. Alfa Romeo Oscar, clear taxi until ABIN 86. Hold the ABIN 86. Hold ABIN 86, Alfa Romeo Oscar. 096, Carlos 37, controle 120 desse 98. 308, go 09. Eu confio se tem condições o Mike Anquetel de puxar um pouco mais a retaguarda, deixando a Índia livre aí, tem uma aeronave para prosseguir ponto de espera, e após estar lá livre até o pátio 3. Afirmativo, tem como nós recuarmos mais um pouco, chegando a Índia, atrás das aeronaves para sair daqui. Afirmativo, então faça e aguarde para prosseguir o rebote. Grato, fazendo. Vem para radial 290 de Salvador. Pro 030, limitado pela 290 de Salvador, 6224. Procedimento LS7Y0, com a esquerda proa 205, limite localizador, desça para 210, alternativa 0019. Cruzado LS10, 9810. Agora a torre 118, decimal 95, 9810. Você vai descer com 980, boa. 94235, copia a instrução do controle. Alfa Romeo Oscar, clear taxi until holding point, que vai à Índia. Clear the taxi to runway 10 via India, Alfa Romeo Oscar. KZ, sobre vetoração 200, limite localizador, 4235. Salvador, boa noite, Romeo 9226 para 180 com a informação Índia. 25972, assim a identificação, deixa eu ver a chegada, vamos para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 019. É o Rio 95972. 972 aguarde. Eu repouso 980. Vitor Julieta, 651, airborne at 39, call now 120, decimal 8. 1208, Victor Julieta, go by. 0109. Direita 3, agora 350, go 1090. Pode voto aqui? Direita 350. É, voto aqui, é secretarizado. Aguarda a coordenação para voto aqui. Okay? Aeronauts, Victor Julie Tango 651, airborne on departure, climbing unrestricted 410, can you confirm? Victor Julie Tango 651, aeronauts, contact departure, climbing contact level 410, book a departure, casual transition. Book a conversion to Arvo and climbing unrestricted 410, Victor Julie Tango. Mission 6224, pode reaprovar a Duna, senhor? 6224, agora vai seguir como número 2 na aproximação. Aguarde. Botei Salvador, é o Rio 5972. 5972, controle Salvador, sem identificação, deixa eu ver a chegada a ponto para o nível de voo 060. Viva a chegada a ponto, 060, ajuste o altímetro. Altímetro no 019. Obrigado. Voo 1096. Vou para o voo 370, presente, voo Drep Cogibo. Drep Cogibo, no 096370. Azul 4235, autorizado, final do procedimento LS-XY0, reporte estabilizado. Autorizado LS, portão estabilizado. Também é 234 para o localizador, direita por 120, reporte estabilizado. 3 estabilizado, 120 de proa, 6224. Pode descer 2000, 4235? Já foi autorizado 2000, azul 4235. 2000, 4235. 1096, tráfego, agora posição de 2 horas, 10 milhas, rumo no sudoeste. Passando no voo 110, decido para o nível 050, Boeing 737-400. 7090. 8090, mudando a posição, 6070 com Alfa. 380, verifique só o instante 4. Ok, não sei. 73, tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo noroeste, passando nesse voo 120 para o nesse voo 370, Boeing 737-800. Gente, o federal da ASAG 73, tem o tráfego ali. Azul 4235 para o local Z2, esquerda proa 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte estabilizado. 25972, desce para 4 mil pés, altímetro 1019. 4 mil pés, concessionário de Rio, Cidade, Excelente. Federal 9973, desce para 3 mil pés, altímetro 1019. Descendo para 3 mil pés, 1019, o Federal 9973 não pegou o final da mensagem. 3 mil pés, altímetro 1019, Federal 9973. Ok, 19-3000-09973. Canela 224, autorizado a final do procedimento LF-7310, desce para 2, um pé, reforço estabilizado. Reforço estabilizado, 6224. Palma e o Vitor ainda Serra Controle, Salvador. Boa noite, acione a identificação. Desça para o nesse voo 050, ajuste o altímetro no 019. Departures, good evening, Challenger, X-ray Alpha, Alpha Romeo Oscar with you, leaving 1500. Alpha Romeo Oscar, contacting the front plan, surface level 390, mobile departure, short transition. We're clear to climb flight level 390, mobile departure, short transition, Alpha Romeo Oscar. 109, chama agora o centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 6354, alterno agora, 096, boa noite. 4235, está no localizador. Azul 4235, chama agora a torre 118.95. 1895, torre. Chamada de Pátria, good evening, Papá, Romeu, Romeu, Negócio, 2.2230. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, Romeu, contato no Pátria, plano de Pátria, 230, Boca de Pátria, Aracaju, transita. 230, Boca de Pátria, o que fala de Aracaju, ou a Puta, senhor? Vai lá. Ai, Thiago! Seja visto autorizado, ingresso 97, alinhar e manter a posta nela pronta. Reduzindo 200 nós, autorizado a final de sempre 2000, final de LS X-Ray, federal 9973. Canal 6224, agora a torre 118, decimal 9. 295, boa noite, 6224. Padrão Chané 6224, seguinte como número 2 na sua escolha. Chané 6224, aguarde autorização de pouso. Pode confirmar o vento, por favor, se permite. 1 no 60 graus, 1 no 09. 6224. Azul 4980, copia? 4980? Afirmativo, 4980, autorizado Recife, 350, via Pesolu no 7, decola da pista 10, com curva à esquerda, Puca, transição Aracaju. 120, decimal 8, 5125. Azul 4980, autorizado Recife, nível 350, Apesulo 10, Cicuno 0, cruzando a esquerda, ponte, saída Suca, Aracaju, 120, descendo 8, e 5125, atenção, 4980. Tempo pronto, Azul 4980. 1-0. Papa Zulu 4, clear, ready to copy? Ben, go ahead. Clear to Lima Echo, Mike Delta, flight level 370, via Zulu 17, until Recife, Romeo Echo Charlie, after Upper Romeo 551, until Sunbatch, Alpha Mike, Bravo Echo Tango, Upper November 857, until Uniform Tango Romeo Alpha Mike, after that, in a quarter flight plan. After takeoff runway 10 left turn, Puka departure, Aru transition. Salvador control frequency 120 decimal H, Skog 5115. Uniform Charlie Alpha, in transition, Alpha Romeo Uniform. Bajo and Alpha Romeo Uniform, Europa 084. Forward starting pushback. Then Pulsant, Europa 084. Salve Salvador, boa noite, Azul 4235, livrão antes de escuta. 5 livre até o Porta 9, Alpha Juliet. Alpha Juliet pro portão 9, Azul 4235. Okay, we're ready for full shot. Alpha, clear, contact. Say again, we're ready for clear, start and pushback, contact. 126.85, Alpha Master. Pushback. Clear, start up and pushback. 6224, solo 50, direita, chama 21, no som. 21, 6224. Oceania 6224 livrou na Suscota. Aracajuca? Confirma. Sideral 9973, livre pouso, 160 graus, 109. Livre pouso, sideral 9973. Vai ser autorizado a decoração de passagem dessa aeronave na final da 1-0. Tem condições de, logo que passar 600 pés conforme carta, iniciar a curva para a China? Novembro, Índia, Vitor, vento 150 graus, 1-0 mais, livre decolagem no 7. Autorizado a decolagem, 90. Autorizado a controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a mar para o mês de voo 070, ajuste altimetro no 019. Está proibido, tá? A chegada agora, autorização para voar, tá? Mas a chegada é 70, não é? Romeu, Golf, contact now with the center 1 to 6 decimal 5, it's a neighbor 1 to 5 decimal 5. 1 to 6, 35, and which one? A neighbor 1 to 5 decimal 5. Solo 5-2, direito, 2-1, rumo, solo 2-1, acelera, 9-7-2 Novembro, Vitor, decola aos 5-2. Inicia a curva agora, após 600 pés, esquerda e chama o controle 208. Está iniciando a curva esquerda, camarada 08, controle Salvador, muito boa noite. Estou ainda, o chefe tem um plano sendo rebocado para 01. Ingresso via quilo, contenção e atento ao sinalizador. Ingresso via quilo, atenção ao sinalizador, 973. São frágil para 360, 92. Nosso procedimento elétrico excepcional, 0, curva direita para 05. 0, desça para 2 ou 6. Limite localizado. Aguardando. Passando. Gente, o Rio 5972, o vento 160 graus, 109, ele pôs também. Ele pôs 4,5 graus. 1970, reduz a velocidade 2309, desça para o nível de voo 050. 2309, 050, boa noite. 1888, está reautorizado, desce para 4000 pés, altimetro no 019. 4 apenas com 09, com 138. And we have a QNH 109, Europa 34. Eu leio de 1019. 1019, aeropa, se levou. A Israel fomos agora 5 Lima. 5 Lima, grau, 9-3. Muito boa noite, Lima, total. 1246, boa noite, a felicitação, para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 019. 060 na bomba, agora 246. Qual é o azul 4980? 4980, será o número 1, após passar de 2330 retaguarda da Europa, está livre o posto. Muito obrigado, senhor. Estamos aguardando, então, a coisa não. Aqui é o Mike, e aqui hotel, informando certo, Seu solo aos 5,6, linha direita, 1-2-1-1 no solo. 1-2-1-1, obrigado. Salvador, boa noite, Rio 5972, Librou na 5972, é. Infraero informa meia dúzia no pátio 3. Ingresso quilo, reporta visual com o padronizador. Posição meia dúzia, relato com o pátio 3, reportarei visual com o padronizador. Desça para 3110, altímetro 0119, número 2 na aproximação. 2110, desça para 3110, com o ITC lado com 1138. O 1888, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite radial 2, 70 de Salvador. Direita 230, limite a 270 de Salvador, irmão, 1888. Meu Vitor ainda acerta quando você não está presente pela cidade, está marcado está? Palmo Evita, GSR, complexo direita pro 070, reporte visual com a pista. 070, vai chamar visual com a pista. Com 1970, reduz a velocidade 2209, desça para 4000 pés, altímetro 1019. Reduz 220. Ajuste no 019, o gol 1977. Papo Papa 9000 Vito, chama agora o centro Recife, 126 decimal 85, alterno 125 decimal 4. 1888, desce para 2 ao pé de esquerda para a 185 limite localizador. Esquerda 185 limite localizador, descendo para 2 ao pé, eu vou 1888. O 1970, sobre operação, mantém a presença para o limite localizador. Mantenha a proa, limite ao lado, 1970. 1888, para o localizador, agora esquerda, proa 130, está autorizado a final do procedimento aéreo, está bem? Sim, já 1600, está autorizado a 170, está no procedimento aéreo, 1882. O Victor, a gente estabilizou com a capa vista. Papa Romeu, Victor, a Serra, chama agora a torre 118, decimal 9. Salvador, boa noite, é o Papa Romeu Victor India Serra, vai passar externo baixado e gravado com o campo a vista. Sim, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, pretende pouso no 0 ou no 7? 1 no 7. Não no 7, ok, então chama para cancelamento. Ok, Tá presente, cancela e prossegue para base, pode ser? Afirmo, então cancela o plano 902. Da presente, eu tô, já está autorizado para a base da 107, que não alongue a base, que eu estou com você com esse instrumento aí da 107. Bom dia, deixa eu fechar. Autorizado o azul até o ponto de espera da 10, ajuste 1019, torre 118.95. Já cruzado o tanque, ponto de espera 10, 1895, com 1.94.9.8.0.3. 1970, reduz velocidade 1809. 1809, 1970. Papai Romeu está no voo, filho. Até a identificação. Polo 970, completa a redução 1709. Tráfego precedente na aproximação, agora 612 milhas. Pode 737-804 na posição 1. Avisou que o tráfego está reduzindo, por 977. 40. Localizador direita para o 060, desce para 2 no PR já constabilizado. 060 à direita, desce a 2000, autorizado LS, Coronel 970. Papatango Romeu Tango Golf, mantém condições lá, estou tendo Salvador 1019, chame da no ideal DC. Está presente, tome o rumo da rotatória. Salvador, Madara, aeronave 084, retuca de pátio. Papa 084, ainda contato com o pátio, claro, fica pela V3, tela 0. Pouco de pátio, Caju Transition. Roger, clan level 370, Puka, departure, Caju, transition, departure 4. 1888, agora torre 118, decimal 95. 395, 18, 88, boa noite. 104980. 30 de acesso, solo 05, Pacho. Está autorizado o direito, ela está estacionada para você ali, né? Sou de controle Salvador, sem identificação. Desça para o mesmo voo 050 na proa, ditado para chegada à malha, ajuste ao perímetro no 019. 0019 na proa, ditado, descendo para o 050. Batalha Romeu Tango Golfo, mantém a separação visual com o solo, deixa para todos os pessoas de tráfego, para a pista no prédio para Batalha Romeu Tango Golfo, altímetro 10019. Sou 88, final da 10, baixa travada. Descontinua a aproximação, vai autorização de pouso. Aguarda, autorização de pouso, voo 888. Temos 4 horas e 40, alterando o galeão. 1-8-0. Correndo para o nível 060 na chegada à mare. Ajuste o altímetro 1-0-1-9, reduz a velocidade 2-5-0-9. 2-5-0-1-0-9, desce para 060, rompei para a voz. 1246 está autorizado a final do procedimento LS Exception 0, desça para 2.000 pés, altimetro 1.09, reporte estabilizado. Certo, 2.000 pés, chama estabilizado, autorizado o X-Ray, go 1246. Azul 1-6-0-1-8-8. Azul 4980, decola 07, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 4980. 4980, contato radar na decolagem, por favor, saia da Uga, transição Caju para o mesmo de voo, 350. 350 Puca, transição Aracaju, 4980. Quero continuar a aproximação, vai ter 212. Mente 1970. Corre, vamos ver se é 63, dona 3. Roxane 6303, mantém a ponte para o zero. Mantendo, 6303. Solo 09, direito 211, som. Direito 211, solo 888. Muito boa noite, bom, 2188, munição, escuta. 1388, consiga via Alfa e Kilo, aí pra ele tá informando 2 Lima no pátio 3. Alfa, confirma, Alfa Kilo. Alfa Kilo, ingresso pátio 3, a posição 2 Lima do pátio 3. Alfa Kilo, 2 Lima da pátio 3, 882. O Paulo 03305 para pushback acionamento, posição 5. Posição 5, aguarde só um instante para push. Comprime 4980. Azul 4980, controle. Você tem unidade de coordenar para onde era que ajuda presente? Ah. Solo Salvador, Salvador, boa noite, o Azul 4959, o destino é ideal, ciente da Alfa no Pátio 3. 1-8-0? Afirmo. 4-6 agora, 1-8, vai tomar 9. 18-95, é. Salvador, gol no 2-4-6, LS, muito boa noite. 1-8-0, decola da pista 1-0 com curva à esquerda, efetua saída coral, controle 1-2-0, decimal 8, 5-1-4-7. Ok, o nível de voo 1-8-0, decola da 1-0, curva à esquerda, perfil coral 1-2-0-8, controle 5-1-4-7 e transponder. Chama pronto, puxa acionar. 4-1-5-9. Chama pronto, ouvi. Alô, Xené 6224, informação Alfa para Aracaju. Aracaju, voz de cópia 6224. Voz completa redução 2209. vista para 3 no 10, ajuste altímetro no 019. Descendo para 3 no 10, 22. Que velocidade. A minha bravosa. Over na 10, confira o vento? 150 graus, 10 mais. Sente livre pouso na 10, pouso na 241. No chinês, copia? Costa 4624. Autorizado 190 Aracaju, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 120 decimal 8, 5153. Aracaju autorizado 190, Puca, Aracaju com primeira curva esquerda, controle após 120 decimal 8, transporte 5153, ou chinês 6224. Confirmamento correto em ponto. Amalo aí. Aproximadamente está a 22 milhas do 4980. Caso necessário, pode fazer desvio da Atom. Muito obrigado. A gente vai cruzar a esquerda com 4980. Muito obrigado. Q&A 109. 1009, clear to taxi, holding point via India and Towers 11895, American 230. O 4980 está presente autorizado direto na Cajú. Muito grato, amigo. 4980 está direto na Cajú. A linha mantém o cenário 6313. Solas 15 direito, 21 no solo. 21, obrigado. Passa uma Juliette, vou na nossa 70. Pelo 70, aguarde dentro da Juliette, será autorizado assim que possível. A gente aguarda a nossa 70. Paulo Salvador, gol 1246, livrou, muito para aí. Boa noite, 246, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol 1246. O 1170 controle Salvador, sem identificação, terça, via chegada marca no 050, ajuste altímetro no 019. Chico, desce, confirma. Via chegada marca para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 019. Chico, desce via marca, 0019, autoriza o TAP, voa, não sei o que. Tá, direto, TAP. Azul 4980, chama agora o centro Recife, 125, 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 2685, 2545, boa noite, 4980. Barro meu, Romeu Bravo, pode entrar na aproximação, agora 9 milhas, Alfa Tango 72. Reduz velocidade 2009, para Barro meu, Romeu Bravo. 2009, Romeu Bravo. Fortaleza 180 a bordo. 5 via India.Espera1895. 1019 ajuste, só não copiei a alternada. Contacte via India, India.Espera1895, alterna Fortaleza. Gente, bom voo. Obrigado. Natura Juliette, com 246. 246, posição 4. Observo, estou iniciando o táxi, está livre a porta. Ingresso Juliette. Após o SAM, prossegue para 4. Gol 1246. Roger, you're clear to line up and take off runway 10. Wind is 150 degrees, 10 knots, American 230. Okay, clear to take a line up and take off runway 10, American 230. Barra Romeu Bravo, está autorizado a assinar o procedimento LFXY0, reduz a velocidade 1.709, desça para 2.10 na porta estabilizada. Descendo e reduzindo, Romeu Bravo. A estabilizar o localizador 2, estão do 2782. 2782, enquanto manter a presença para o acerto da marca 2, certo? Afirmativo. A velocidade até a marca 2 perto. Chama agora a torre 118, decimal 95. 1895. Boa noite, Torre Salvador, 3305, ponte para dar 10, pronto. Ciente, mantém a posição. Ciente. Torre, é o azul 2782, boa noite. Como é que será falar? Olha, 4980, controle. Whisky, ele está em cópia. Unambi 180, conforme o plano, direto alerta, direto fito. E após o visual, decola da 17, curva direita, árvore, transição alerta. 120 decimal 8, 5152. Dado para dar a vida para a tomada do plano, de funcionamento, o risco, curva, responde, eu sou chama a torre para prosseguir a sua mensagem. Airborne, that's 1, call 1208. 4.8, American 230. Good evening, American 230. Passing 3400 for flight level 360. American 230, on partial plan, contact level 360, moment departure and any transition. Level 360 and Mama departure with the NATO transit American 30. Romeo Bravo Oscar, estabilizado. Palma Romeo Bravo Oscar, reduza para a velocidade de aproximação e chama agora a torre 118 decimal 9. Oscar. Whisky Yankee, então, você. autorizado, senhor táxi. Poderia confirmar o vento por 272? Vento 1, 50 graus, 8 nós. Sorry, homem, eu gravo.